Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos deixar de lado essas misérias político-culturais ou subculturais brasileiras e vamos voltar a um assunto mais interessante, que eu creio que eu já abordei levemente em outras aulas, mas há muito tempo atrás. É que há muito tempo eu medito uma coisa que o Jean Piaget diz na última página do seu livro Sabedoria e Ilusões da Filosofia. E tem uma frase mais ou menos assim. Ele diz: só a ciência dá conhecimento, a filosofia dá um senso de orientação. E eu, há muito tempo, eu penso o que que ele quis dizer exatamente com isto? E o que que significaria um conhecimento desprovido do senso de orientação ou um senso de orientação que não fosse conhecimento? Bom, eu não considero o Jean Piaget das pessoas mais inteligentes que já existiram, pelas observações que eu fiz a respeito dele no livro O Jardim das Aflições. Vocês já devem saber disso, quando ele, partindo do experimento que ele fez com uma criança, ele nega a universalidade do princípio de identidade, né? E nega, vamos dizer, que o princípio de identidade seja intuitivo, seja natural no ser humano, que é uma besteira fora do comum, né? E ali eu demonstro que é besteira. Não tô xingando só o cara, não, demonstrei. É evidente que ele, se lesse a demonstração, ele teria que concordar. Mas, de todo caso, a frase me chamou a atenção e eu decidi meditá-la um pouco mais. E comecei a meditá-la a partir, vamos dizer, de uma experiência que eu tive anos atrás, quando minha filha Inês, com 2 ou 3 anos, pegou um equipamento que na época era muito comum, que hoje nem existe mais, que é uma máquina de escrever. Hoje todo mundo usa o computador. E, aliás, eu agradeço que o computador tenha substituído a máquina de escrever, porque os meus papéis estavam numa desordem desgraçada, e foi só quando uma secretária digitalizou tudo que eu pude começar a juntar para fazer livros, né? Mas ela pegou a máquina de escrever e começou a apertar as várias teclas, e, evidentemente, cada tecla que você bate move uma determinada haste, né? Então, a cada tecla corresponde uma haste, e ela começou a perceber isso. Se clicasse esta tecla, era esta haste que vinha. Se clicasse uma outra, era uma outra haste que podia estar à direita ou à esquerda. E também havia uma certa proporção entre a intensidade, a força da batida e o som produzido quando a ponta da haste batia no rolo de borracha. Ela ficou observando aquilo e notando várias relações entre pressão do botão, batida da haste, a direção que a haste percorria e assim por diante. Esse conjunto de observações podia ser facilmente matematizável, podia ser reduzido a um conjunto de equações matemáticas. Absolutamente perfeito, não é isso? Bom, e esse conjunto de equações matemáticas explicaria para ela o que era aquela máquina e para que a máquina servia? Jamais. Como ela não sabia escrever, não conhecia o alfabeto, ela não poderia imaginar que as hastes correspondiam a várias letras e que essas letras se juntavam não para produzir sons ao bater no rolo de borracha, mas para produzir um escrito numa folha de papel, escrito que, por sua vez, poderia ser lido e compreendido por uma outra pessoa. Isso estava infinitamente longe da percepção dela. Então, ele diz: olha, a observação exata, mesmo matematizável, não basta para dizer o que uma coisa é. Anos depois, eu li em Leibniz, e Leibniz foi certamente o homem mais inteligente do Ocidente, depois de Aristóteles, né? Ele era uma espécie de Newton sem a loucura, porque o Newton tinha umas coisas meio malucas. Ele era o Newton sem a loucura e com muito mais erudição do que o Newton, e atuando vamos dizer, numa gama de uma variedade de assuntos que ia desde a física e a música até a jurisprudência. Um negócio de louco. É um outro Aristóteles, não. Tanto que até hoje as obras dele não acabaram de ser publicadas, ainda tem coisa, né? O Leibniz, no seu livro sobre metafísica, Tratado de Metafísica, Ele dizia o seguinte: o conjunto dos caracteres matematizáveis de um ente não permite dizer o que esse ente é, e nem mesmo se ele existe. Então, evidentemente, essa era uma... ele pertencia à escola racionalista tanto quanto Descartes, mas essa é uma crítica fulminante que ele fez ao Descartes. Descartes tinha a ideia de reduzir a realidade aos seus aspectos matematizáveis. Newton também, em parte, Newton não totalmente, mas em parte. E, sobretudo, Galileu. Galileu dizia: Deus escreve o mundo em caracteres matemáticos. E eu já tinha observado alguma coisa a esse respeito no livro Jardins das Aflições, daqui a pouco eu vou citar para vocês. Mas depois eu vi que o cientista britânico Brian Ridley, nesse livro aqui, On Science, ele diz uma coisa muito interessante. Brian Ridley é um professor emérito da Universidade de Essex e um membro da Royal Society, quer dizer que não é, definitivamente não é um Zé Mané, é um dos grandes, tá certo? E ele deu um curso nessa universidade a respeito da influência da magia neoplatônica na origem da ciência moderna. Uma coisa absolutamente essencial. Esse é talvez seja o ponto essencial de toda a crise cultural do século XX. É este o ponto. O resíduo de elemento mágico, neoplatônico e neopitagórico em toda a ciência moderna. A ideia de que a essência da realidade é constituída de números ou quantidades é uma ideia que vem da antiguidade, de Pitágoras, foi um pouco mais elaborada por Platão, mas Platão via nisso antes uma figura de linguagem do que uma realidade. Mas, quando nos aproximamos da Renascença, esta ideia volta a ocupar um lugar, mas já não como figura de linguagem, sim como realidade estrita. Quer dizer, Galileu acreditava nisso estritamente. Quer dizer, os números, as quantidades, são a essência da realidade. E isso aí, evidentemente, numa época de magia neoplatônica. O mundo dos números na magia é uma coisa assim que não termina mais. Se você observar na tradição islâmica, os famosos números mágicos, etc., você vai ver que este mundo da magia neoplatônica tinha realmente uma atração incrível para as pessoas. Também não podemos esquecer que a Renascença foi a época do retorno da alquimia e da astrologia. Durante a Idade Média, essas coisas tinham uma importância muito reduzida, tinham importância, mas marginal. Mas, no começo da Renascença, a astrologia vira uma mania universal. Não é um resíduo medieval, como as pessoas pensam. Ao contrário, é uma coisa caracteristicamente moderna. Os grandes astrólogos que marcam a história da astrologia ocidental, como John Lilly ou Jean-Baptiste Morin de Villefranche, que era o astrólogo amigo de René Descartes, todos são figuras típicas da Renascença e da ciência moderna. E todos eles com a mesma mentalidade matematizante da magia neopitagórica e da ciência nascente. Então, o livro em que o Brian Ridley trata disso chama-se Time, Space and Things, Tempo, Espaço e Coisas. Escreveu outros livros sobre isso também. Eu não creio que nenhum desses livros seja uma transcrição completa do curso que ele deu a respeito, mas aqui ali ele dá uma ideia do que ele ensinou nesse curso. E veja, uma coisa é você usar os números como figuras de linguagem que expressam relações entre coisas reais. Quer dizer, aqui você tem um conjunto de relações entre coisas e ali você tem uma fórmula matemática que analogicamente é similar àquilo. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, as medidas de uma mesa, por exemplo, elas equivalem analogicamente à mesa, mas elas não são uma mesa, você não vai poder sentar nessas relações matemáticas. E elas, evidentemente, elas não existem fisicamente como a mesa. Tá certo? Então, quando nós temos a ideia de que os números são a essência da realidade, o que você está dizendo é que as relações matemáticas são a realidade. Não é que elas têm uma relação analógica com a realidade. E esta crença entrou profundamente no mundo ocidental. Eu, no livro Jardins das Aflições, já havia comentado isso aqui, falando de várias modificações que surgiram na cultura nessa época. Eu digo, então, nessa época apareceram vários exageros e artifícios descabidos e até fraudulentos, que foram postos a serviço da ambição científica. O primeiro, naturalmente, foi amputar da totalidade cósmica os elementos não matematizáveis, substituindo a natureza dada na experiência por um conjunto de esquemas previamente arranjado para caber nos moldes pretendidos, e ao qual, então, se deu o nome de realidade. Eu até reproduzo aqui uma gravura da época em que um homem escapa do mundo físico, daqui o mundo... Oh, peraí, está um problema aqui com o cachorro. Deixa ele aí onde está. Se ele latir, ele latiu. Então, eu mostro aqui essa gravura, então, o senhor saindo da natureza visível, da natureza onde ele vivia, e penetrando, então, no mundo que lhe parecia a essência da realidade. Esse mundo é constituído de engrenagens e figuras geométricas. Então, ele emerge do mundo físico, sensível, e entra no que lhe parece ser a realidade, que é um conjunto de equações e figuras matemáticas. Reduzindo os objetos a seus elementos matemáticos, provava-se que tudo nele funcionava matematicamente. É claro, se você extrai tudo que não é matemática, sobra só os elementos matemáticos vão funcionar matematicamente. E o problema, é claro que isso, tudo isso existe e é real. O problema é você dizer que a realidade é só isto. E na época apareceu a ideia, vamos dizer, dos caracteres primários e secundários das coisas. Caracteres primários são aqueles que são matematizáveis e os outros são tidos como subjetivos ou irreais. Se dizia, por exemplo, na época, vamos dizer, o som ou a audição, aquilo que você capta pela audição é subjetivo, porque não é matematizável. Hoje é matematizável, mas hoje até o gosto das coisas é matematizável. Mas na época não era. Então, esses elementos ditos subjetivos eram excluídos da ciência e sobraram só os elementos matematizáveis. Ora, os elementos matematizáveis são uma seleção de aspectos da realidade. E, como disse Leibniz, todos os caracteres matematizáveis de um ente não permitem dizer o que ele é e nem mesmo se ele existe. Decorridos vários séculos, nós chegamos à situação onde, na física quântica, é possível você descrever exatamente... Agora pode abrir, abre para ele. Esse cachorro está cada vez mais maluco e atrapalhando o nosso serviço aqui. Daqui a pouco ele vai voltar e interromper de novo. Mas muito bem. Na física quântica, nós chegamos a uma situação onde é possível você descrever matematicamente com uma exatidão incrível, tá certo? A conduta de entes que você não sabe o que são e não sabe se existem, né? Essa é a situação. É por isso que, quanto mais as pessoas estudam física quântica, os maiores conhecedores de física quântica no mundo, como Richard Feynman, ou o próprio Brian Ridley, ou o Wolfgang Schmidt, dizem, nós não entendemos esta coisa. O Ridley diz, ninguém entende a física quântica. Nós sabemos quais são os experimentos, sabemos como faz o experimento, e podemos, com uma certa regularidade, prever com probabilidade, né, os resultados dos experimentos. E esses experimentos já foram realizados tantas vezes que nós podemos considerá-los, vamos dizer, a conquista mais sólida da ciência ao longo de toda a sua existência. Só que todos esses conhecimentos, em primeiro lugar, são todos probabilísticos. Em segundo lugar, você não sabe a respeito de que eles estão falando. Você mede o acontecimento, você pode prever a sua repetição com uma probabilidade, né, altamente refinada, mas você não sabe o que é. E nem sabe se aquilo que você está observando existe ou não. E o que significaria, no caso deles, a palavra existir. Daí eu me lembro de uma coisa que me aconteceu, eu tinha uns 14 ou 15 anos, quando, numa aula de química, do saudoso professor Décio Grise, era um gênio da pedagogia, sem dúvida, e ele estava dando aula de química, e eu perguntei para ele, professor, afinal de contas, o que é matéria? Ele respondeu, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E eu não lembro se eu respondi ou se eu só pensei na hora. Mas me ocorreu a seguinte ideia, isto não é uma definição de maneira alguma, isto é apenas um critério de reconhecimento. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você perguntar o que é um cachorro, e você aponta o cachorro é aquilo. Digo, isto não é uma definição. Isso é apenas um critério de reconhecimento. Ou seja, você reconhece que um objeto é material quando ele ocupa um lugar no espaço, o que não quer dizer que você saiba o que é a matéria. Por exemplo, vamos comparar essa definição, a matéria com uma outra coisa, um outro ente qualquer que não tem, não ocupa lugar no espaço. Por exemplo, uma equação de segundo grau. Então, eu sei que um porco ou uma pedra são materiais porque eles ocupam lugar no espaço. E eu sei que uma equação de segundo grau não é material porque ela não ocupa lugar no espaço. Só que, a respeito do porco e da pedra, o que eu sei a respeito da matéria? Só isso, que ela ocupa um lugar no espaço. E o que é que eu sei a respeito da equação de segundo grau? É só que ela não ocupa um lugar no espaço? Se eu souber somente isso, eu não sei o que é uma equação de segundo grau, porque eu não posso distingui-la, por exemplo, de uma linha reta. Está entendendo? Ou de um ser fabuloso, por exemplo, sei lá, um dragão verde com bolinhas, também não ocupa lugar no espaço, porque não existe. Então, eu preciso saber algo mais a respeito da equação de segundo grau do que saber que ela não ocupa um lugar no espaço. É? E da matéria, continuo sabendo apenas que ela ocupa um lugar no espaço. Eu não sei de onde ela vem, não sei se ela serve para alguma coisa, não sei para onde ela vai, não sei a sua substância, não sei a sua, vamos dizer, a sua consistência ontológica, eu não sei o que é, só sei que ela ocupa um lugar no espaço. Ocupar um lugar no espaço é uma propriedade que ela tem, não é a sua substância, não é a sua definição. Portanto, eu não lembro se eu disse isso ao professor Décio Grise, também não lembro o que ele respondeu, e não sei se eu só pensei, mas a ideia entrou na minha cabeça. E também o termo critério identificador não me apareceu na época, o termo veio depois. Então, ora, uma equação de segundo grau, eu sei sobre ela muito mais do que o fato de ela não ocupar lugar no espaço. Eu sei de onde ela surge. É? Ela surge como um artifício que eu tenho para resolver certos problemas numéricos que me aparecem na cabeça. É? Eu sei como ela existe, ela se desenvolve, eu sei o que ela pode fazer e o que ela também não pode. Eu sei, por exemplo, que uma equação de segundo grau por si mesma não vai aumentar o meu saldo bancário. Essa capacidade ela não tem. Mas eu sei de onde ela vem, como ela se desenvolve, para que ela serve e a finalidade da sua existência. Eu não sei nada disso sobre a matéria. Então, isso quer dizer que aqueles que definem a matéria como algo que ocupa lugar no espaço não estão lhe dando uma definição de maneira alguma. E eles não podem dar a definição por um motivo muito simples. Eles não sabem o que é a matéria. Eles só sabem distingui-la daquilo que não é material. Até hoje não sabemos o que é a matéria. E quanto mais avança o conhecimento da física quântica, esta pergunta fica mais irrespondível. Então, o mundo matematizável com que sonhavam esses cientistas do Renascimento, baseado, vamos dizer, na maravilha da magia neoplatônica, é um mundo no qual você pode saber muita coisa a respeito de coisas que você não sabe o que são e não sabe sequer se existem. Quando se fala hoje, vamos dizer, na teoria geral, que seria a teoria de tudo, Stephen Hawking falou muito disso, muita gente discute isso, estão atrás dessa teoria geral, sobretudo, vamos dizer, para obter a teoria geral, precisa juntar, articular a teoria da relatividade com a física quântica. Eles não conseguem fazer isso. Eu muito menos. Né? Mas, supondo que existisse essa teoria geral, ela é a teoria geral dos aspectos matematizáveis da realidade e não do conjunto da realidade. Então, a teoria geral do universo físico não é a teoria de tudo. Né? É simplesmente a teoria daquilo que você já previamente selecionou para poder descrevê-lo matematicamente. E existe a definição matemática de alguma coisa? Pode haver isso? É claro que não. Pode haver descrição matemática, mas não a definição. Ou seja, o conhecimento matemático, como dizia Leibniz, jamais vai te dizer o que uma coisa é ou deixa de ser, e jamais vai te dizer se ela existe ou não existe. Porque existência e inexistência não são conceitos matemáticos, são conceitos ontológicos que vão infinitamente além do poder explicativo ou descritivo das matemáticas. Então, esta é a quando vocês leem o livro do professor Wolfgang Schmidt, o Enigma Quântico, você vai ver, ele faz ali um esforço monstro para resolver o problema do que é a física quântica, do que são esses objetos, né? Ou sei lá o quê, esses entes estudados pela física quântica, e ele chega à conclusão que eles são aquilo que São Tomás de Aquino chamava matéria secunda. Eu não sei se é assim, me pareceu bastante razoável a teoria dele. E, aliás, é a única explicação que existe, a única explicação mais ou menos satisfatória que existe. Mas o simples fato de que ele esteja tentando explicar a física quântica para si mesmo já mostra que antes desse esforço ele não estava entendendo a física quântica, como os outros físicos também confessam não entender. Ou seja, o que a física quântica descreve é a conduta, o comportamento de certos entes que os físicos não sabem o que são e não sabem se existem. E uma teoria geral, né, como os físicos buscam, é exatamente assim. Ela não é uma teoria geral do universo, mas do chamado universo físico. O que é o universo físico? É o conjunto dos caracteres matematizáveis e só. Então fica excluído o aspecto ontológico. O que os entes são está totalmente excluído dessa teoria que supostamente abrange tudo. Claro que a teoria não abrange tudo. Supondo que ela seja encontrada, porque não foi ainda, e que seja demonstrada certíssima, ela só expressa um pedacinho ínfimo da realidade. Se fosse realmente uma teoria de tudo, uma teoria do universo inteiro, então teria que atender a seguinte requisito. Qualquer teoria geral de alguma coisa tem que se aplicar a aspectos concretos particulares dessa coisa. Por exemplo, se você pega, vamos dizer, na bacteriologia, você sabe, em princípio, com a bactéria X, causa X ou Y, né? X ou Y, modificações no corpo humano. Se você soubesse isso somente em teoria, mas não fosse capaz de identificar, neste caso, aqui eu lhe dou um paciente determinado, se você não fosse capaz de identificar neste paciente a ação desta bactéria em particular e as modificações que ela causou, a sua teoria seria apenas um flatus vocis. Quer dizer, a realidade da teoria está na sua aplicação a fatos concretos particulares. Ora, uma teoria de tudo teria que se aplicar a todos os fatos concretos particulares. Senão, não seria teoria de tudo, seria apenas um flatus vocis. Isso significa o seguinte: um dia eu falei isso e o cara disse, ah, mas que besteira, você não entendeu nada. É duro, né? Ora, qualquer fato da ordem humana teria que estar incluído dentro da teoria geral de tudo. E o fato de um sujeito ter descoberto a teoria geral de tudo é um fato da ordem humana. Um cientista qualquer, sei lá, o Ken Wilber, ou o Wolfgang Schmidt, ou Stephen Hawking, num dia tal ele, pum, descobriu a teoria geral de tudo. Muito bem. Como que a teoria geral de tudo explica o fato de que ele tenha descoberto no dia X? Se ela não é capaz de explicar, ela não é teoria de tudo. Então, explique um único fato da ordem cognitiva ou psíquica humana, cuja explicação possa ser remontada aos princípios gerais da física. Não há nenhum. Nenhum. Então, significa a teoria geral de tudo não é de tudo, mesmo que ela venha a ser descoberta. É isso. E ela só parece ser a teoria geral de tudo, por quê? Porque você excluiu do campo de observação tudo que não é matematizável e sobrou só o mundo matematizável. E você chama isso de tudo, né? Mas, ora, se no esquema matematizável você não pode sequer dizer se os seus objetos existem ou não, se a noção de existência não é matematizável, existência ou inexistência não é uma noção matemática, né? E muito menos pode haver uma prova matemática da existência de alguma coisa. Pode haver uma prova física, isto sim. Mas a prova física vai implicar, então, equipamentos, né, cuja operação é feita por seres humanos, cuja habilidade de lidar com esse equipamento não é matemática de maneira alguma. Qualquer equipamento. Como é que você faz para um sujeito ensinar a outro o manejo do equipamento? Você tem que juntar duas pessoas reais e uma tem que fazer o equipamento funcionar e mostrar para o outro como é que funciona, e depois o aluno tentar por si mesmo. Ou seja, você tem toda uma rede de contatos humanos absolutamente não matematizáveis para que o equipamento funcione. Então, isto quer dizer que, desde a teoria geral matemática até qualquer acontecimento singular, existe uma cadeia causal enormemente complexa e não matematizável em hipótese alguma. Ora, qualquer físico sério sabe disso. Todos eles concordam com o que eu estou falando. O Ridley concorda, o Richard Feynman concorda, Albert Einstein concordava com isso, né? Wolfgang Schmidt. Mas no Brasil, qualquer professorzinho de física do ginásio acredita seriamente na teoria geral de tudo e até acredita que ele a conhece. Então, aí você. E quando eu digo essas coisas, eles ficam escandalizados e chocados. E dizem: ah, ele fugiu da escola no ginásio. Eu digo: fugi, sim, fugi porque eu sou o superdotado e não podia ficar no meio daqueles idiotas. Ora, é uma coisa muito simples. Na época, nem sei se hoje existe escola para superdotados no Brasil, mas na época não existia. Eu sei que depois o Jânio Quadros fez uma lei a respeito, mas eu não fui beneficiado por esta lei. Você imagina o sujeito que está lendo a Ética de Spinoza enquanto a professora está mandando ler a Moreninha. O que que pode acontecer? É? O que que esse aluno vai ficar fazendo lá, meu Deus do céu? É? Sendo imbecilizado, sendo lesado, eu não quis isso para mim, eu fugi, porra. E obtive, por minha conta, um ensino muito melhor do que poderia ter obtido naquela porcaria de escola. Agora, existem pessoas cuja maior realização na vida foi ter tirado o seu diploma de ginásio. Por exemplo, o Paulo Giraldele. Ele tem orgulho do seu diploma de ginásio, que é uma coisa extraordinária. E ele se orgulha. O Olavo não tem, mas eu tenho. Oh, meu Deus do céu. O que, se dá para perceber a miséria disso, de um fenômeno desse? Isso acho que nunca aconteceu no mundo. A miséria desse tipo, né? Veja, você veja, cientistas, bom, grandes cientistas brasileiros que saem do Brasil para vir trabalhar aqui, ninguém pede o diploma deles. Ninguém está ligando para isso aí. Está lidando se o sujeito sabe fazer o que tem que fazer ou não sabe. Né? Agora, no Brasil, pessoas monstruosamente burras, como esse Paulo. Bom, Paulo Guerra não é burro, ele é louco, louco, clinicamente louco. O homem que soltou aquela teoria do coito anal, o coito anal precedeu de milênios o coito vaginal, não precisa falar mais nada, acabou aí, entendeu? No Brasil se fala cada coisa, você vê. Eu estava lá, o Jean Willis, que foi ameaçado de morte. Quem foi que o ameaçou de morte? Agora apareceu o nome. É o mesmo sujeito que andou ameaçando a mim e a Joyce Hasselman. Nós somos do movimento gay, eu e a Joyce Hasselman, não. Então, se ele ameaçou, não foi por ser o adversário do gaysismo. Eu acho que esse sujeito ele se diverte ameaçando os outros, ele nunca matou ninguém. Não é isso? Então, ameaça a Joyce, ameaça a mim, ameaça o João Willis, e o João Willis, não, estou sendo ameaçado porque eu sou gay, é perseguição. Quer dizer, é um mundo de palhaçada que não dá nem para você descrever para o americano, porque eles não acreditam que isso acontece, pô. Então, mas aí depois que o sujeito escrever um livro como Jardim das Aflições, ou a tese sobre Aristóteles, você vai exigir o diploma de ginásio dele? O que que é isso, pô? O que estão falando? Bom, isso acontece no Brasil e é por isso que o Brasil está nesta situação de merda. É isso. Então, eu entendo o que o Jean Piaget quis dizer. Ele está usando a palavra conhecimento no sentido de conhecimento matematizável, que pode ser provado matematicamente e que pode, cujo complemento experimental pode ser compartilhado por todas as pessoas. Ou seja, qualquer pessoa pode refazer os mesmos experimentos e chegar ao mesmo resultado. Mas acontece o seguinte: quando você apela ao testemunho geral, quanto mais testemunhas entram, mais o aspecto da realidade descrito é seletivo. Por exemplo, você põe 10 pessoas dentro nesta sala e você pede, descreva a sala. Um observou uma coisa, outro observou outra, a seleção é diferente. Se você pegar o que há de comum entre as várias seleções, é menor. Se entrar em 100 pessoas, a seleção é menor ainda. É? Isto quer dizer que a ideia do testemunho coletivo, que é fundamental em todas as ciências, é uma dos pilares da ciência ocidental, ele só se aplica a seleções drásticas, que reduzem o universo dos fatos a um esqueminha muito elementar, que tem pouquíssimo a ver com a realidade concreta. E justamente este é a evolução do pensamento deste tipo é que chegou na crise da física quântica que o Wolfgang Smith está tentando resolver. Eu espero que ele consiga, porque se continuar assim, as pessoas vão ficar doidas. Então, bom, era isso que eu queria dizer hoje. Deu para entender? Tá bom, daqui a pouco nós voltamos com perguntas. Então vamos lá, turma. Tem várias perguntas interessantes aqui. Jorge Luiz Rauch. Eureka, professor. Certamente, reduzir somente ao matematizado o analisado da teoria de tudo, que depende de percepções não matematizadas, faz perceber a possível impossibilidade nessa teoria. Valeu, professor. Obrigado. Essa teoria é impossível em si mesma, mesmo que ela não existe ainda. Eles esperam um dia conciliar aí a relatividade e a teoria quântica e obter a teoria de tudo, que não será a teoria de tudo. Se for a teoria de tudo, é absurda. Ela só é válida se ela for apenas a teoria dos aspectos matematizáveis da realidade, que não pode dizer nem que é realidade, isso é importante. Quando você fala aspectos matematizáveis da realidade, você está dizendo que não é realidade. Aspectos não existem. Aspectos só existem por uma seleção mental, né? É aquilo que, vamos dizer, é a famosa distinção entre as distinções, que às vezes escolar tem a distinção real, a distinção mental e a distinção real-mental, né? A distinção do aspecto matemático é puramente mental, ela não existe na realidade. Não existe nada no mundo que se componha somente de aspectos matemáticos. O material da física quântica se aproxima perigosamente disto. Não se sabe o que ele é. Ele é apenas um quantum, um matematizável. E este é justamente o problema. E ninguém sabe se aquilo existe, o que é, o que não é. Sabe-se como ele se comporta experimentalmente. Se você usar as máquinas certinho, vai dar provavelmente 72% de probabilidade isto. Isto é tudo que a física quântica faz. É um monumento de observação. Mas ela é uma teoria sobre o quê? Até hoje não se sabe. Então, André Luiz de Melo Farias. Boa noite, professor. Ótima aula. Sou católico e tenho curiosidade sobre a alma. O que é? A liberdade é essencial? A alma é o que nós realmente somos. O corpo é uma espécie da alma. Quer dizer, o conceito católico da alma vai um pouco além daquilo que dizia Aristóteles. Só dizer que a alma é a forma do corpo. Forma no sentido aristotélico. A forma não quer dizer o formato. A forma é, vamos dizer, o segredo, a fórmula interna da coisa, é a chave daquilo que uma coisa é. E a matéria é o de que essa coisa se compõe. Então, vamos dizer, o corpo é realmente apenas a expressão da alma no mundo tridimensional onde nós estamos aqui. E quando nós morremos, por que é a nossa alma que sobrevive? Não é isso que Deus diz, né? Ele diz que vai nos dar um corpo de glória, quer dizer, um corpo feito de outra matéria, baseado na mesma forma que é a alma. Pega a mesma alma e com a mesma forma, formato, mesma fórmula, né, interna, dá um outro corpo que é imortal. É isso que está dito nas Sagradas Escrituras e na doutrina da Igreja. Portanto, a ideia da sobrevivência da alma não é uma ideia muito exata, não é isso? Quer dizer, alguma corporalidade a alma tem que ter. Não é isso? Carlos Moraes. O senhor acha que o João Pereira Coutinho, devido ao excesso de educação, pode estar indo pelo mesmo caminho do Pondeu? Ele corre esse risco. Mas que você quer parecer bonitinho para pessoas que são da USP, que são da Casa do Saber, você vai para o buraco, meu filho. Você nunca vai dizer nada, você vai ser um cara oco. Né? Aquele que quer agradar a uma comunidade, que ele coloca essa comunidade acima dele, né? Ele já se pôs de quatro, meu Deus do céu. Você vê, eu estou aqui tentando agradar esta comunidade, não, estou ensinando algo a esta comunidade. Eu estou fazendo um favor para vocês, porra. Né? Não estou lhes pedindo nada. Por favor, me aprovem, gostem de mim. Gostou de mim, gostou, não gostou, dane-se. É. Eu estou aqui prestando um serviço, tá certo? E não pedindo um favor. Não estou pedindo voto. É. Não estou sequer pedindo dinheiro. Se ele quer fazer meu curso, faz. Não quer, não faz. Véio. Então, este negócio, vamos dizer, da educação, aconteceu o seguinte. Depois da Segunda Guerra, houve um movimento geral no Ocidente de a universidade usurpar toda a atividade intelectual. Isso foi universal, aconteceu em todo o Ocidente. Logo se percebeu que isso é um desastre. Se vocês leem o livro do Russell Jacoby, Os Últimos Intelectuais, é sobre isto. O livro do Randall Collins, The Credential Society, é sobre isso. Existem vários livros sobre isso, mostrando como isto debilitou o poder criador dos intelectuais por toda parte. Só que no Brasil, o único sujeito que falou deste processo fui eu. Os outros estão dentro do processo de usurpação e achando lindo, porque os beneficia profissionalmente. Não é isso? Então, você imagina, se toda atividade intelectual tem que prestar satisfação à universidade, a universidade são planos de carreira, meu filho. Aquilo lá é uma burocracia. Então você tem que passar pelo julgamento de uma burocracia, não é mais um público livre. Antigamente você escrevia um negócio e tinha intelectuais de todos os tipos, todos os partidos, todas as igrejas, todas as idades, todas as raças, opinando sobre você. Eles não estavam organizados numa comunidade, muito menos numa burocracia. Agora, existe, ao lado da vida intelectual normal, existe o fenômeno das comunidades de políticas de intelectuais. A origem delas foram os clubes que prepararam a Revolução Francesa. O grande historiador disso está aqui, Augustin Cochin, La Machine Révolutionnaire. O que é a máquina revolucionária? São as comunidades de intelectuais revolucionários. Essas comunidades, elas eram idealmente uniformes. Voltaire dizia, nós temos que todos pensar igual. Nós temos que ter a unidade do pensamento. Então, a unidade transforma a vida intelectual numa força política devastadora, evidentemente. Porque em todo lugar que você vai, todo mundo está falando a mesma coisa. E quem resiste é, então, excluído da vida intelectual. Isto foi montado para fazer a Revolução Francesa, não para fazer o progresso das ciências. Se você vê todos estes sujeitos que fizeram os clubes de intelectuais, né, a contribuição deles à ciência é nula. Nula, inclusive Voltaire. Voltaire é um grande retórico, um grande jornalista. A filosofia dele não vale nada. É assim, é apenas, é, fala bonito. É só isto. Né? Diderot, o que sobrou de Diderot? Né? Aquela história ridícula da monja que teria sido aprisionada num mosteiro, que é uma mentira grossa, mentira nojenta, porque baseado em acontecimentos reais, a monja que teria sido aprisionada, a monja tinha a chave do mosteiro, meu Deus do céu, ela entrava e saía a hora que quisesse. E este trapaceiro, este vigarista de Diderot, inventou esta história para sujar a reputação da igreja. Era isso que os caras faziam. Esses clubes de intelectuais, eles voltaram a se formar novamente sob o comando do Partido Comunista. Tem aqui um livro que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui. Frank Mayer, The Molding of Communists. Como se molda a cabeça de um comunista? Como se leva milhões de pessoas a pensar igualzinho e obedecer o partido? Então, o processo de educação dos comunistas foi bem descrito por Frank Mayer. Acontece que a nova leva de ativistas intelectuais que apareceu a partir de 68, até hoje não existe um estudo para saber como eles se formaram. Como eles se formam? Nós sabemos pelo seguinte: tudo aquilo que os sociólogos desta corja dizem sobre a educação dos outros se aplica a eles mesmos. Se você pegar o Pierre Bourdieu, o que ele diz da máquina de reprodução, só existe a máquina de reprodução da educação esquerdista. A outra não existe. Você fala, a máquina de educação burguesa. Fala, você vai me mostrar um único congresso onde os burgueses se reuniram para formular a sua ideologia e impô-la aos estudantes. Isso nunca aconteceu. Portanto, a ideologia burguesa de que fala Bourdieu só pode ser por telepatia. Os burgueses, né, a distância uns dos outros, sem nunca ter feito congresso nenhum para isso, pensaram igualzinho e começaram a falar igualzinho. Agora, se você pega da esquerda, existem milhões de congressos, milhões de teses muito bem pagas para formar o quê? O discurso esquerdista uniforme no mundo inteiro. Só que não existe uma obra que descreva isso. Para descrever, é só você pegar o Bourdieu e inverter. Mas só que ninguém fez isso ainda. Só eu insinuei isso aí. Mas não. Veja, eu escrevo sobre mil assuntos e eu não posso me deter num deles durante um ano ou dois. Eu não posso ficar. Vou dedicar um ano da minha vida a estudar o Pierre Bourdieu. Eu já dei as dicas. Veja, as minhas obras, os meus livros, os meus artigos estão repletos de temas, de teses universitárias que têm que ser escritas. Cada nota de rodapé do Jardim das Aflições é uma possível tese universitária. Só que é o seguinte, eu não posso fazer tudo, gente. É? São milhares e milhares e milhares de temas, e esse é um deles. Como se forma o perfeito idiota esquerdista de hoje? Como se forma o Jean Willis? Não é isso? Que é o sujeito que é ameaçado por um louco que ameaça todo mundo e acha que ele está sendo alimentado, ameaçado por ser gay. Então eu também sou gay e a Joyce Hasselman também é. Né? Quer dizer, é claro que é uma estupidez. Ele está fora do mundo, vive de mentira mesmo. Só forja uma falsa história e vive dentro disso. Né? Então precisamos de um estudo como se forma, né, o bom menino de hoje em dia. Edgar Gurgel de Amaral Aquino, qual seria o ponto fraco do movimento comunista? Bom, o principal ponto fraco é a economia comunista. Ela foi definida de tal modo que ela é em si mesma impossível. Mas isso é uma fraqueza? É sob certo aspecto, mas por outro lado é uma força. Por quê? A economia comunista sendo impossível, ela não será criada nunca. Mas o fato de uma coisa ser impossível não quer dizer que não esteja, ninguém esteja tentando realizá-la. E o movimento comunista é isto. Novas e novas gerações dizendo que vão criar a economia comunista e fazendo outra coisa. Né? Então, justamente por ser impossível, a economia comunista pode continuar mobilizando milhões e milhões de pessoas a cada geração, e isso nunca vai parar. Porque se montasse a economia comunista direitinho, do jeito que eles dizem, ela fracassaria em uma semana e acabou o comunismo. Né? Mas sempre que a coisa fracassa, sempre é possível dizer, não, isso ainda não era a economia comunista. Por que é possível dizer isso? Porque nada será jamais a economia comunista. A economia comunista é uma contradição em si mesma. É um negócio do Ludwig von Mises. Quer dizer, a economia planejada, na qual não pode haver cálculo de preço, porque não tem mercado, as coisas não têm preço. Então, isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. O que os caras vão fazer economia fascista com o nome de economia comunista, ou de socialista, como queira. O que é a economia fascista? É o Estado centralizador associado a meia dúzia de grandes grupos que explora todo mundo. Isso é a forma da economia fascista, e isso é a única economia socialista que existe em qualquer lugar. Na Suécia é assim, na China é assim, nos Estados Unidos é assim, no Brasil é assim. Todo lugar, tudo o que existe sob o nome de economia socialista é só economia fascista. E por que que eles falam tão mal do fascismo? Para disfarçar isso, meu Deus do céu. Eles estão impondo o regime fascista e acusam os outros de fascista para que ninguém perceba que os fascistas são eles, porque eles sabem que são. Você pensa que eles não sabem que o que eles estão fazendo é a economia fascista? Claro que sabem. Você até eu sei. Como é que os generais chineses não sabem que a economia deles é fascista? Ora, pô, tá brincando comigo? É? Então, vamos lá. Marco Antônio Martins. Li um artigo hoje sobre a teoria do gnosticismo de Erich Wegener, onde o autor utilizava uma crítica que John Gray, este fundamenta a existência de uma falha na teoria dos ensaios políticos de Wegener. Ocorre que para Gray, o milenarismo medieval, antes que o gnosticismo, é o pai das modernas religiões políticas. Não, ele está certo, esse Gray está certo, só que aconteceu, o Wegener chegou a ser alertado para isso, e ele acordou, ele entendeu isso aqui. Então, ele descreveu a parte que o gnosticismo desempenhou. No, nos livros do. Como é o sujeito que escreveu The Pursuit of the Millennium? Agora esqueci o nome, cara. Estou ficando velho, H. Já tinha assinalado isso. Então, essas seitas milenaristas, elas de fato têm importância enorme na formação dos movimentos ideológicos modernos. E o Wegener, no fim da vida, ele chegou a perceber isso, mas não houve tempo dele trabalhar isso aí. Tá certo? Então, ele não está contestando o Wegener, ele está acrescentando algo. Né? Seria o milenarismo ou o gnosticismo a causa maior? Isso ainda vai levar muitas décadas. Nós sabemos que para a gente resolver isso aqui, os dois estão presentes ali. Né? E qual pesou mais? Bom, esse eu acho que é uma questão mais acadêmica do que outra coisa, mas eu acho que não houve estudo suficiente para talvez nem seja possível resolver esse enigma. Esses dois movimentos estão presentes nas ideologias modernas de massa, sim. Henrique José, estou assistindo às suas aulas sobre Schelling e queria, se possível, tirar algumas dúvidas com o senhor. Um, quais são as melhores traduções das obras de Schelling? São as francesas. Olha, existe uma série. Peraí, eu vou pegar algum aqui e mostrar para você. Peraí. O que eu uso mais são estas traduções italianas da editora Bompiani. Eles estão publicando tudo que é possível do Schelling, né? E são uns volumes enormes. Eu prefiro esta aqui. Porém, pouquíssimas pessoas leem italiano, então eu vou dar mais preferência. Existem traduções americanas também muito boas. Agora, a filosofia da revelação, existe toda uma série aqui da PUF, das obras de Schelling, mas eu só comprei e só li essa aqui, que é a filosofia da revelação. Essa tradução é espetacular, ela é claríssima, né? Mas as outras traduções de Schelling da PUF eu não conheço. Também nunca precisei usar, né? E as traduções americanas, por uma coincidência, eu jamais usei nenhuma. Eu fico mais aqui na Bompiane. Agora, Schelling, é horrível você ler o Schelling. Ele escreve aqueles períodos de uma página e meia. O Hegel é muito mais fácil, você lê as frases do Hegel, são curtinhas. É. O que não quer dizer que seja mal escrito. Não, é maravilhoso, mas é muito difícil. Numa das aulas, o senhor dizia que estava em busca de um tradutor do alemão para traduzir o Apocalipse da Alma Germânica, do Hans Ulfram Balthasar. Eu fiz um acordo que depois acabou parando, né? Eu não sei se eu dou o nome da pessoa ou não. Não vou dar, não. Ele fez alguns capítulos, eu paguei ele depois, perdi o contato, não sei o que deu. Mas se você quiser fazer essa tradução, né, eu acho que a obra é enorme, né, e não seria nada mal ter dois tradutores trabalhando. E essas duas perguntas vou ter que pensar um pouco. Qual é a melhor história da literatura portuguesa que o senhor conhece? Qual é a melhor história da pintura que o senhor conhece? Eu vou ter que pensar um pouco. Vamos para outra pergunta. Marcos Lima, os fatos testemunhais ou reais necessitam ser objetos matematizáveis? Obviamente que não. A maior parte dos objetos não são matematizáveis. Mas, veja, essencialmente nenhum objeto é matematizável. Não, não pode haver, vamos dizer. Veja, se você estudar o livro do Mário Ferreira dos Santos, que chama Sabedoria das Leis Eternas, aquilo é o esforço mais gigantesco que já foi feito para dar uma expressão matemática à ontologia. Quer dizer, usar os números como linguagem, uma linguagem ontológica. Eu não sei se aquilo deu certo ou não, e eu levaria o resto da minha vida para saber e não ia chegar a saber. Eu acho maravilhoso o que ele fez ali. Eu jamais faria aquilo, mas eu acho maravilhoso o que ele fez. Mas nós não vamos saber se aquilo dá certo ou não dá certo. Eu sei que é assim. Na verdade, ao longo da história humana, só houve um grande esforço nesse sentido, quer dizer, de realizar efetivamente a proposta pitagórica, platônico-pitagórica, foi do Mário Ferreira. Mas ela está tão. A matematização que ele usa está tão. A tamanha distância da matematização, vamos dizer, grosseira, né, que se usa, por exemplo, sei lá, a matemática que se usa nas ciências não tem nada a ver com aquilo, porque ele está falando da matemática como linguagem ontológica. Isso não tem nada a ver com o uso matemático da ciência, da matemática nas ciências. Bom. Nicolas Carvalho, tem um parente bem mal de saúde. O senhor teria um conselho para confrontar a família em situações assim, ocasiões assim? Bom, eu acho que a única coisa que sempre me confortou foi a ideia seguinte, de que esta vida aqui só dura um pouquinho e nós temos a vida eterna. Essa vida aqui é um conjunto de impressões apenas. Se você pegar as aulas que eu dei sobre teoria do conhecimento, você vai ver que tudo o que nós conhecemos aqui, conhecemos só em parte. Nós não podemos sequer. Você pega um objeto tridimensional, nós não conseguimos sequer ver todas as suas dimensões ao mesmo tempo. Você pega um cubo, você só vê três lados do cubo. Não vê o cubo inteiro. Tudo nós percebemos por signos, por sinais. Isso. E toda a consistência do mundo que nos rodeia são apenas sinais. Bom, mas é possível que um mundo composto apenas de sinais e parcelas seja toda a realidade? É possível que não haja uma realidade mais substancial e permanente por baixo dela? Impossível. Então, para mim, a vida eterna é uma evidência mais forte do que esta mesma vida aqui. Então, fale com a pessoa sobre a vida eterna. Se não é para se preocupar muito com esse mundo aqui, não. Isso aqui vai passar, meu Deus do céu. Tá bom? Bom, então é isso aí. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tudo de bom.